Salve, salve, família. Luz da VG, menor MR, música nova. Naquele pico, forte abraço, 2019, nós tá como? Eu odeio ela, mas eu amo ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera. Eu vou largar ela, em casa com ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera. Esse sentimento louco, mas que confusão. Vida louca também ama, porém só que não. Vou te passar um relato pra você pegar visão. Olha onde nós chegou e não vai ser em pão. Chama de mozão, te mostrar que então seria seu 10 a 10 em todos bailão. Mas é melhor não, sem jurar em vão. Sentimento bipolar, por ela nada bom. Que eu odeio ela, mas eu amo ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera. Que eu vou largar ela, em casa com ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera, pai. Enquanto todas as meninas mexiam bundão, ela escolheu mexer com meu coração. Logo eu que jurei amor somente ao calpão. Quase larguei ele só pra segurar sua mão. Chama de mozão, te mostrar que então seria seu 10 a 10 em todos bailão. Mas é melhor não, sem juras em vão. Sentimento bipolar, por ela nada bom. E odeio ela, mas eu amo ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera. Eu vou largar ela, em casa com ela. Sentimento louco, Deus me livre, quem me dera. Deus me livre, essa história, mas quem me dera.